Aqui é Mega Real. Majestade. O campeão. Mega Real. Transa som. O campeão. É o transa som. E vem comigo. Pensa com o transa som. É o campeão. Vai dançando assim, com transa som, o campeão. Transa som, vem dançar com transa som. É o campeão, é o campeão. Vem dançar com transa som. É o campeão, é o campeão. Vem dançar com transa som. É o campeão, é o campeão. Vem dançar com transa som. É o campeão. Um abraço pra você também, aqui curtindo Mega. Mega Real. No dia que te conheci, logo me apaixonei. Te convidei para dançar e um beijo eu te dei. O meu amor é teu e teu amor é meu. É todo teu meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu meu coração. Pouquinho. O Wellington e a multidão, com a raça, povo de Valdecães. Te ver dançando aumenta minha paz. tô quase rebaixando a tua patente pra carregador, viu? Nessa noite especial, vou curtir com Jota Som e o fruto sensual. Eu quero te ver sorrindo, abraçar teu corpo lindo, Jota Som levando o astral. O arrasta povo vai contagiar essa galera, o arrasta povo é demais, é Jota Som. Errego, moleque, olha aí, peru. Ele foi tomar um banho. Vem dançar ao som do seu Jota Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com Jota Som e com o fruto sensual. Está dançando? Vem dançar ao som do seu Jota Som, DJ Wellington vai comandar. Vem dançar com Jota Som e com o fruto sensual. Fruto. One, two. Imaginando, imaginando, pai. Majestade no meu mano, chega, detona, arrepia. Mega Real, DJ Wellington e Juan. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Alô, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Na rádio não consigo escutar. Alô? Os prega que me lembro de você. Você foi dizendo que ia voltar, por isso não consigo te esquecer. Escuta aí. Amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Mega, mega, mega. Nossa amiga Jéssica chegando juntinho com a gente. Priscila e a nossa amiga Carol. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Na rua cada rosto se parece com você. Estou apaixonado, por favor venha me ver. Na rua cada rosto se parece com você. Estou apaixonado, por favor. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Amor, amor, por favor me telefone. Nas aparelhagens anuncio o seu nome. Na rádio não consigo escutar os prega que me lembro de você. Você foi dizendo que ia voltar, por isso eu não consigo te esquecer, meu bem. Amor, amor, por favor me telefone. Mas aparelha de balançar. O planeta Tecno, o ritmo do meu Pará. A galera se agita e começa a balançar. A batida é Tecno, DJ não para de tocar. Bora, Wellington, dá o ar da sua graça aí, Wellington. Que beleza, vamos nessa. A gente já detonando aí. Juan, daquele jeito, né, Juan? Já antecipando que domingo vamos estar lá no Post na Senador, junto com a Frição, encontro do Telégrafo em Barreiro. Vamos, vai te preparando, vai te preparando aí. A gente vai se preparar. Fazer uma festa muito legal por lá. Ponte da Senador. Não pode parar. No domingo. Vem pra balançar. No embalo desse mega som da nova real, onda mega do Pará. Real. Libera a energia que o planeta vai girar. Que a festa mega real. Não pode parar. Chegando pra curtir, quadro de memória, o Mega! Chegou, o som do povo começou a curtição, poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som, no Ouro Negro você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no Ouro Negro. Grande amiga Cíntia! Ela muito bem acompanhada aí. Me lembra o nome dela aí, Cíntia, vai. Grande minha cara, velha guarda da Sacramento. Um abraço, um beijo, viu, Carlinha? É só amor. E a filhota? Vou viver a vida em paz. Hoje vou no Ouro Negro dançar. Alô, Juan. Vou no Ouro Negro dançar. Grande amigo Peru. O homem dos eventos aqui, do Barreiro, junto com o seu amor, Fabiane! Égua mudou a parada aí, foi. Poderoso vai tocar. Olha a Rocha Belém. Cadê a Luca, rapaz? Ela tá em estilo americano ali, mano. Hoje só quero dançar. Vou gostar melhor da noite, mas vou no Ouro Negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor. Eu comando é do DJ Brás. Ela batera, alô! Ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera, ela batera. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. Um dia conheci uma menina que era uma lavadeira e queria me lavar. De noite parecia até bonita, mas de dia eu corria, dava medo até de olhar. DJs Wellington e Juan. Mega Real. And my love will take you. I'll keep you in safety forever. Protect you. I'll hide you away from. E pra começar! Bora, Barreiro! DJ Juan. I'll hide you. DJs Wellington. Alô! A voz que ela se arrubia, Juan. I'll keep you in safety forever. Protect you, I'll hide you forever. And my love, protect you, I'll hide you. I'll hide you. A gente vai botando energia positiva hoje aqui. Quadro do Memória e o Mega Real. Já se prepara para essa noitada maravilhosa. Mais um final de semana de repar. Parabéns aí à torcida do Paysandu. Todos que torcem pro Paysandu, que estão já curtindo com a gente. Parabéns mesmo. Vamos nessa, Rui. Estamos aqui. DJs Wellington e... Pra comandar. DJs Wellington e Juan. Sacudindo, começando do jeito que a galera já sabe aí. Mega Real. O som arrasta tudo, é quem vai tocar. Olha quem chegou aí, ó. E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Seguidoras, é sem comentários, ó. O som é consagrado, melhor do que o João. Cadê o Renato? Renato. Oh. Majestade. Você não quis saber de mim, só me fez sofrer. Até tenho... E a Moreninha tá aí com a gente, ela! Taca de jeito! Grande amigo Peru, sexta-feira no evento emocionante, né, Peru? Mais uma meta! Você me fez chorar, mas tudo acabou. Agora fique sabendo. Que Juliana, só de boa aí, né? Feliz da vida, feliz da vida. Tem um novo amor. Bora, Carlinhos. Você não quis saber de mim, só me fez sofrer. Já tenho outro. Curtindo com a gente, um abraço, obrigado mesmo. É o Alan, grande amigo Paíca, tá por ali também. Um abraço, Paíca. Bora começando, energizando, energizando, energizando, energizando, sacudindo, estremecendo e vai, vai, vai, vai, sacode aí. Mega Real. Você quer sair e não tem pra onde ir, venha pro clube Ipanema. Bora mostrando como é que vai ser domingo no Ponte da Senador. Você vai se dar bem, o som é de qualidade, da melhor aparelhagem. Mega. Da melhor aparelhagem. Mega Real. Da melhor aparelhagem. DJs Wellington e Juan. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Vem chegando, vem chegando, vem. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. Fica na cidade nova, é muito fácil. Olha o piru aí, olha o piru. Dance no Ipanema, sei que você vai gostar. O caqueado pra esquerda e pra direita. Tem os melhores shows do Brasil e do Pará. Dance no clube Ipanema. Grande amiga Cássia aqui na minha direita. Seu fim de semana. Vai. Mais importante que tem mulheres aqui, ó. Anima, vem comigo, pode crer. Bora, Jessiquinha. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no clube Ipanema. Dance no Ipanema. Esquerda, um abraço, obrigado, Sadão. Telefone-me, telefone-me. Olha o perigo, Fabiana. Telefone-me. Não mexe com a Kátia, rapaz. A noite está bonita. Se ela começar, a lua brilha no céu. Oh. Estou pensando em você, meu doce mel. Telefone-me. E Moreno, olha ela aí, rapaz. Telefone-me. Olha, Juan, sai fora, Juan. Telefone-me, telefone-me, telefone-me, telefone-me. Ela disse que ia trazer e trouxe mesmo, né? Telefone-me. Escuta! cuida bem de mim. Sou um homem sério, quero com você. Mega Real. Ao lado está bem. Vivo a sonhar e me desespero. Vou formar um espaço melhor. A majestade está chegando. Novo Mega Real. E a pressão vai começando do jeito que a galera gosta. Eu escrevi. Olha os amigos saindo na minha esquerda. Meu, e a morena tá por ali, né? Vivo a sonhar como um caracol. Vou te pedir que nunca me deixe. Quero escutar mais palavras de amor. Jumbozinho, vai. Uma vai puxando a outra. E aí, detona. Mega Real. Pedindo seu olhar, fiquei louca por você. Bora, assim, Jezinha, vem, chumbora, vem. Mas eu não vou deixar ninguém se envolver. Viajando com os marcantes. Sabe que uma vez eu já deixei todo mundo meu bem se envolver. Não deu em nada. Regiane. Hoje ela que tá no comando. Só prejudicar a relação do nosso amor, mas foi em vão. Olha isso, Adan. Eu te amo. Ela que tá no comando hoje. Sabe que uma vez eu já deixei. Cara, espera todo mundo sair. Pra ele ficar sozinho. Não deu em nada. Só prejudicaram a relação do nosso amor, mas foi em vão. Porque eu te amo. Banda. Um abraço, meu amigo Mora Tatuá, o rei do beijo. Tá aqui presente, né, Juan? Quem é que tá na área aí, Juan? Diga lá. Olha o Valdir, lá no Tribação, também tá com a gente. Um abraço, Valdir. Ele e o amigo Ciborgue, lá do Ciborgue Negro. Grande amigo de Juan também tá aqui com a gente, chegando junto na quadra memória. Fala, Valdir! Fala, Ciborgue! Eu não vou deixar ninguém se envolver. Se estão aí, já recebendo os abraços com muito carinho. E a gente sacode, estremece, manda ver. Lá vem mais uma marcante aí, ó. Mega Real. Sem o teu calor, eu não sei viver.

seja tarde, a ligação acabe, eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Banda 007. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. E ele não vai mudar. Um abraço, gatinha Suzilene. Tá aqui curtindo aqui no Mega Real. Obrigado, Suzilene. Ele não vai mudar. Beijo pra você. Ele não vai mudar. Escuta aí. Esquece esse cara. Enxugue as lágrimas. Que a vida continua. Você é perfeita. Quem perdeu foi ele. A culpa não é sua. Pra ganhar em troca amor pela metade. Que Cíntia, fala pra mim aí mais alto. Ah, minha amiga Cíntia tá aqui presente. Um abraço, beijo no coração. Sempre que ela pode, ela tá aqui no Mega Real. Obrigado. Essa aí, quando chega nas festas, é pra fazer história, né, Cíntia? Vamos nessa! É o Arrocha! Mais uma que tá arrebentando. Só que é mais uma que tá arrebentando. A gente toca pra vocês aqui, ó. Escuta a letra. Eu sei que não é fácil esquecer alguém que a gente ama, mas também. Yes, hoje só na fumaça, né? De quem não nos dá valor. E aí? Eu sei que a gente não manda no coração. Olha o Carapanã. Quando a gente está apaixonado, só a gente tem. Essa parte que é bacana, escuta aí, ó. Chora não, bebê. E ele diz: chora não, bebê. E ela disse o Mureco. Chora não, bebê. É essa aqui, Max? Chora não, bebê. Esse cara não te ama. Ele só te faz sofrer. Alô, Berguinho! Alô! E a gente cobriu a parada aí, né, Max? Amigo Paíca de boa, ele é a primeira dama. Só na banha aí, ó. Que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração. Quando a gente está música, bicho. Carinho pela vida fora, antes que o fim. Para entre nós. Ai, uma morena dessa aqui, ó. Em sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. E aí? Quero cores de vida, seu sorriso a me iluminar, as lágrimas de despedida. A gente com Deus. no coração, vivendo a vida numa boa. Só na tranquilidade, né, Cíntia? Ela diz assim: eu quero viver a vida, quero flores em vida, colhidas no jardim do amor. Mega Real. Flores em vida, colhidas no jardim do amor. Belém e a Luca. Sabe me o homem do grande evento que vai acontecer no Bar do Batata, dia 19. Confirmado, né, Roger? Se sirvo pra ela. Grande americano. Muitos caras na fila tentando ficar com ela. E eu sou simples demais. Como é que é? Mas eu tenho real. Olha o real. Te digo, e que tem na Cíntia? No final. Mulher, eu te amo, mas você só me despreza. Interesseira, eu te amo. Interesseira, eu te amo. Interesseira, eu te amo. Mas você só me despreza. Desa. Dá-lhe Mega Real. Não quero jamais pensar em te perder. Sacode aí, pai! Gostoso, só faço com você. Nunca quiado, nunca quiado. We didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Escuta a mistura aí, patrão, vai! Teus lábios me excita, quero te amar e com você ficar. We'll be coming back for you one day. We'll be coming back for you one day. O gosto dos teus lábios me excita. Quero te amar e com você ficar. Sempre te amar. Back, back, back, back, back, back, back, back, back. We'll be coming back for you. Amei. Mini Sampaio, som, a explosão do som. Mega Real. DJs Wellington e Juan. A majestade Mega Real. Ele chegou, Valdo Lima, a sensação do Arrocha. DJ Júnior Vidal, ponto final. You could see it from afar, we were riding that way. Blinded by the lights and it's something I crave. Didn't wanna call it too early. Now it seems a world away, but I miss that day. Are we ever gonna feel the same? O doce dos teus lábios me excita. Quero te amar e com você ficar. Sempre. Meu amigo JP tá na área. Um abraço, JP. Te amar como nunca amei. E aí? I don't even care if I know you're out of our minds. Time to leave it all behind. Vem comigo, vem comigo. Coming back for you one day. Escuta mais uma. We'll be coming back for you one day. Dá-lhe Mega Real. Sacoja aqui na quadra do Memória. Mega Real. Não, eu não vou permitir mais uma decepção. As armas desse falso amor irá ferir um de nós dois. Escuta! Não me leve a mal. Eu bem gostoso. Não quero me envolver. A fantasia não deve existir. Belém. Só um abraço nele aí por mim, Peru, vai. Dia 19, grande evento. E pro DJ Mauro lá no Bar do Batata, né, Rocha? Olha, prepara o meu espaço por lá, viu? É um adeus que vai me... Lula! Vou chorar por você e não vou deixar de viver. A fantasia não deve existir. A majestade. Não vou permitir o fim. Não quero um amor assim. Não vou permitir. Não quero um amor assim. Não vou permitir o fim do sonho. Dá-lhe Mega Real. Você me deixou e tão triste estou aqui. Quando me quiser, já não vou estar a fim. Mas não vou conseguir viver assim sem ti. Onde se esconde, volta pra mim. E o amor? Vênus. Amor da minha vida, não aguento mais. Te amo demais, não vai me trair com ninguém mais. Essa parte que é bacana. Foi Deus quem fez você pra mim. Eterno amor, eu não consigo te esquecer. Eterno amor, Mega Real. O Tietê, a rainha do Tecno Brega. Me satisfaz o meu prazer. Te imploro, amor, dessa vez vai ter que me ouvir. A gente vai tocando pra galera hoje aqui na Quadra do Memória, o Mega Real, nessa domingueira bacana de repá. E o Paysandu mais uma vez levou aí a parada, né? Mas no próximo domingo tem mais e a gente vai ver. Então, vamos sacudindo, tocando e já convidando você no próximo domingo lá na casa de shows, na Cidade do Ramos, no Ponte do Senador, o Mega Real e o Afrisson. E a gente vai mostrando como é que vai ser domingo, marcante pra galera aí! Chegou ela! Mega Real. Chega a noite, meu bem, onde você está? Vem logo me amar. DJs Wellington e Juan. Vou dormir e vou sonhar com você. Aonde eu sei, é o DJ Roger. Vem logo me amar. Deixa logo ele aí, vai. Eu já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa. Alô, Suzy! Não quero mais chorar, cansei de te esperar. Cadê a parceira? Então, não posso suportar. Cadê a mulher mais sensual aqui da Marizal? Quem é? Vem logo me amar. Bora abafar o caso, né, Tia Ilza? Será já que eu sei disso tudo? A pressão é muito grande. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Multiente. Olha a Suzy, cuidado aí, Suzy. Mulher comprometida, viu? Mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma, só mais uma, vai! Mete ficha aí! Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tem um amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Pega, compadre aí, ó. Roger Belém e Peru. R$100 de cada. Ela tá podendo, vejo, rapaz. Me presta 50 aí, bora ver. Sinto as batidas do teu coração e te peço um beijo cheio. Jumacinho, libera aí! A majestade Dali Mega Real! Começa a se apaixonar, a gente tem dois pensamentos que se refletem. Ele diz pra ela ou ela diz pra ele: o meu amor é teu, o teu amor é meu. Será que é verdade, João Paulo? Do teu, meu coração. Oh. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. O meu amor é teu, o teu amor é meu. É todo teu, meu coração. Bora, vou brincar um pouco com a galera. Bora sacudindo, tocando, marcante. Por lá, né, Rocha? Só um pouquinho. E hoje vou curtir com o meu amor. Ela é minha princesinha, princesinha, sim, senhor. Além de princesinha, dona do meu coração. Quem quiser me namorar, não tem pra... E o Sadão diz pra ela: paixão, minha paixão, é só você no meu caminho, sou feliz de... Pensa num cara apaixonado. Amor, meu grande amor, tudo é festa e alegria do teu lado quando estou... Oh! Baixinha. Eu sou sua princesa, dona do seu coração. Meu amor, fique sabendo, você é o meu tesão. Jamais eu vou querer você longe de mim. Grande amigo Mano Totó e toda a galera aí. Um abraço. Sim. Meu amigo Paí ganha a primeira dama. Minha paixão. Rebentando, né, Max? Meu caminho. Gente, Max aqui presente. Já se preparando aí. Currículo tá quase daquele jeito. É a alegria do teu lado. Tô preparando esse moleque aí, ó. Vai! Lima Neto e Cíntia de casa. Pra você que está bom. Vem girando, vem, vem te embora. Aí desse jeito, Berco. O pai que é do Pará, uma vai. Eu queria te dizer que eu não vivo sem você. Eu queria te mostrar como é lindo se amar. Meu pobre coração não consegue entender. Não arruma solução. Mega Real. Meu dia escureceu, minha noite se perdeu. Não consigo me arrumar, porque não vou te encontrar. Eu não quero mais viver, minha vida era você. E se já me disse não, destruiu meu coração. Meu coração. Libera, Peru! Agora eu quero fugir de tudo que... Ela tá elétrico hoje. Parece que a Kátia deu uma forra pra ele, né, Kátia? Era uma corrente de 4 meses, vou te contar. Você não quis. Aproveita, viu, Piro? Aproveita. Só me fez sofrer, só me fez chorar. E agora estou nessa solidão. E vem chegando, e vem chegando. Marquinho ao vivo. Devendo uma pro Mega, né, Botão? Mega. Ao te conhecer, me apaixonei. Seu olhar no meu olhar, não tive como evitar. Ouvir a sua voz faz feliz meu coração, batendo mais forte de amor e emoção. Vem amor pra mim, quero sentir o calor do teu abraço. Quero te pedir que toque a nossa canção de amor. Um abraço ao grande amigo Jabá, lá da Ilha do Marajó. Ele e a Suzy numa super companhia. Suzy, vai sorrindo pra mim, vai sorrindo aí, Suzy, vai. Vem senhando aí, vem. Libera, libera aí, Suzy. Bota pressão! Mega Real. Dá-lhe Mega Real. No comando do portal, agita a galera, as gatinhas passam mal. Ele está de volta pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. Digundim, digundim, DJ Wesley vai tocar. Digundim, digundim, DJ Wesley do Rubi. Digundim, digundim, digundim, digundim. DJ Wesley manda ver. E vai, mas... e vai. Digundim, digundim, DJ Wesley vai tocar. Manda ver mais. Falei pra não se entregar. Não quero ver você se machucar. Procurando amor onde não há. O meu amor não quer te ver tão só. Procure observar ao seu redor. Que ao teu lado eu estou. Entendo que é difícil acreditar. Que um verdadeiro amor vai encontrar. Mas eu te digo que esse sentimento que há em mim precisa de um caminho pra seguir. E tem que ser você. Vou te encontrar no Super Transa Som pra gente se amar ao som do campeão. Na tenda eletrônica, eles vão te envolver. Ai, eu quero mais uma. Vou metralhar seu coração. Oh. E você? Se vivo dentro dos meus sonhos, te desejo com prazer. Dá-lhe. Estava perdida e uma noite te encontrei. E hoje estou apaixonada por você. Quando achei que minha vida não encontraria. O João Paulo lá da Palmeirinha, nosso representante. As canções fosse escutar. Menina Bona Connect tá aqui presente. Um abraço, João Paulo. E aí, como é que tá nossa família por lá? Primeiro. Viajando com a Cintia. Beija, beija, beija agora, vai. Quarto, sou escrava desse amor que se confunde com paixão. Com super pop, se você não me quiser, vou metralhar seu coração. É, aparece Caso Marcante, não me chamando. Eu vou tocar, chama, vem. Vem te embora. Alô, Barreiro! Dali Mega Real! Mega Real! DJs Wellington e Juan. Se pensas que me enganas, renegando essa paixão. Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Domingo no Post da Senador! Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Mega Real! Um abraço, a grande amiga Socorro, que tá aí curtindo com as meninas. Alô, Socorro! Um abraço! Grande Socorro aí, tá só de boa, né? Eu sei que algum dia ela, ela, vai ouvir essa canção de amor. Estando arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Viajando, viajando, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota a pressão aí, ó! Mega Real. Um abraço, grande amiga Cris também tá aqui curtindo no Mega Real. Alô, Cris, obrigado, um beijo pra você. Escuta aí, ó. E toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Mega Real. Fico na esperança que um dia. Parece que falta uma parceira pra esse parceiro aí, ó. Um cara bem atlético, bem sensual. Tá faltando aí, né? Sonho acordada pensando em nós. Olha o sorriso, olha o sorriso, olha o sorriso dele aí, ó. É doido, bicho. Por isso que a mulher dele ama aí. Equipe que vem uma vez, a cada instante o povão vai chegando. Hoje, domingo, aqui na Quadra do Memória. Próximo domingo estaremos lá no Point da Senador. Mexe, mexe com o Chupapau. mexe, mexe. Grande amigo Mano Total, também tá aí curtindo. Um abraço pra você, Mano Total. Eco da sequência, meu mega! Mega Real. Mega Real. Aquela época da Pula Cerca, né, Cid? Real. Pensei, existe algo tão forte assim que tomou conta de mim. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Por caminhos estranhos eu andei até te encontrar. E o primeiro dançar junto a chegando a cada instante, abraçando com muito carinho a presença aí. Nossos parceiros aqui curtindo com a gente. Muito obrigado pela presença. Grande amigo DJ Roger Belém, um abraço. E amiga! Olha a Jailza aí, empresária forte, aqui curtindo também com a gente, obrigado. Recentemente aí de Paragominas, aqui pra curtir o Mega Real. Yes. É verdade, Juan. Majestade. Dá-lhe Mega Real. Eu de pensar em ti, você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega Príncipe Negro, Edilson de Elson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu corpo. Momento. O nosso parceiro Berto apaixonado, bora o Berquinho. É nossa primeira dama, Jéssica, aí, gente, só na Bânia. Negro. Olha ali, ó. Só naquela mão. Quase que eu roubo o batom dela no negócio. Eu faço pé de príncipe negro. Só que ela segurou logo, senão já era. De coração. E aí, tá se comportando legal? É de príncipe negro. Já sabe, né? Esquenta depois. Da galera da Nike. De coração. A majestade. E a batida é essa aqui, ó. Ajuda. Louco sou, te olhando estou. Não dá pra conter. Mega Real. Suzy, vem embora, Suzy. Sei que é difícil, mas vou superar. Hoje a noite é nossa, né, Suzy? Toma todas aí, vai. Te ver, faz dois. Mas tenho medo de te dizer: eu amo você. Banda. Alô? DJs Wellington e Juan. Entre razões e razões, quem prevalece é o coração. Parece que a vitamina fez efeito, né, Caju? Sou eu. Ô, vitamina! Mas posso até sonhar e vou te amar. O quê? Sei que é difícil, mas vou superar. Quero te ter, preciso te ver. Mas tenho medo de te dizer: eu amo você. Imagina! Perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou, só por e eu te quero. Bora, JP, bora meter ficha, hein, JP. Eu te amo. Ele tá feliz da vida com a vitória do Paysandu. Me perdoa, me perdoa, perdoa. Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo. Olha que estará. Aí, Juan. O nosso amigo Aldo. Saudade. Alô, Aldo! Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem. Parece que o cara falou meio lento, com uma fome, mas ele fez a vinheta. Aldo. Saudade. Beleza, amigo Aldo? Tá aqui presente no Mega Real. Mega Real. Passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa. Me perdoa, perdoa. Já abracei ele por aqui, agora abraça ele, pai. Agora é com você, Piro. Mais um abraço. Abraça ele, Rogério. Grande amigo Aldo, saudade. O charme desse bigode aí, ó. Mais de 5 anos. Banda os canibais. Segura! Me diz o que é que eu faço pra você esquecer. O erro aconteceu, mas o que eu posso fazer? Eu fui um cara fraco, devo admitir. Mas hoje eu vou fazer você voltar a sorrir. Eu sei que o que eu fiz tá te fazendo sofrer. Mas olhe para mim que eu sofro mais que você. Eu não queria ver o nosso amor acabar. Mas tem uma saída, é só você perdoar. Me perdoa, me entreguei pra outra mulher. Desculpa se eu não fui fiel pra você. Mas agora farei tudo que você quiser. Eu te peço, esquece o que passou só porque eu te quero. Eu te amo. Me perdoa. Me perdoa. Imaginando, vai girando, vai girando. Os mascarados. Banda VIP. O quê? Passando de chifre aí, rapaz. É uma coisa triste, né? Oh, meu Deus. Cadê? Livre-me disso, senhor. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Lá vem ele de novo. Qual é o nome da parelha? É o Mega Real! Chega junto! Vem, meu amor, entre no clima e comece a dançar. Curtindo o som que contagia o estado do Pará. Bate forte em você, faz você delirar. É o portal intergaláctico que vai te encantar. Vai te encantar. E aí, João Paulo? DJ Wesley quem comanda e agita o portal. Juninho Moreno e Gerrazinho levantando astral. A expansão na vida do som é a maior sensação. Vem pro Ruby fazer a pedra e sentir muita emoção. Sentir muita emoção. Sentir muita emoção. Sentir muita emoção. Faz a pedra. E aí, Kátia? Faz a pedra. Vem comigo. Pedra do Ruby, faz a pedra. Faz a pedra do Ruby, faz a pedra. Faz a pedra do Ruby, faz a pedra. Que o portal já vai se abrir. O DJ Rádio Belém hoje curtindo a versa, ele, o Biru, água. Panelinha dos dois aí, Rocha. Faz a pedra, faz a pedra do Rubinho. Agora quero ver depois que vai ser carregado. E o portal da paz de abrir. Banda AR-15, disparando sucesso. Banda AR-15, vem, meu amor. saudade. Hoje acordei, meu grande amor, o pensamento em você. São tantas horas que não passo pra poder te ver. Vou pra escola e pensei uma saída. Já não estudo nada pensando em você. E das matérias você é a preferida, mas não passo as horas pra poder te ver. O tempo não quer mais passar, me leva a pensar. Começa a apertar o meu coração. Não quer mais passar, me leva a pensar. Começa a apertar o meu coração. Tic-tic-tac parou quando a hora chegou de eu ver meu amor. E agora? Tic-tic-tac vou esperar. O relógio vou quebrar e o tempo não vai passar pra gente se amar. Mega Real. A majestade está chegando. Novo Mega Real.